Azul 4220, solo aos 20, táxi via Alfa Juliette, gate 01, é um bom dia. Alfa Juliette 01, 3170, acionei a identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 07, direto Duna. Salvador Gol 1192. 1192 para Recife, pronto, cópia. Aciano, Centro de Alta. 1192 para Recife, autorizado nível 370 via Upper Whisky 58. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à esquerda na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, aciona 5076, Gol 1192. 370 autorizado Recife, via Upper Whisky 58, decolada 10 com curva à esquerda, acompanhando Pucca, transição Caju. Controle após 119.8. Transfone 5076. A gente está na Point Remota da cidade. Gente, vou no 192, estou pronto para o pushback acionamento. Passarei, 1192. Petrolio está 3170. Prefiro. Pessoal, não leve de à esquerda por 45 minutos. Gente, após desvio voadora, reparto estabilizado. Pode dar. Controle. Escuta. 3170, informo o Salvador agora o Pérez de Tromé e chuva forte. Tá certo, tá 3170. Acionando a identificação, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, a chegada mais. Está livre para o EDSAP, desça até 3.000 pés. 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. Escuta. Agora informo sem chuva, apenas uma pista molhada, está visual. Tá bem, obrigado, tá bem. Tá 3170, estabilizou? Estabilizando agora, tá 3170. Chama a torre 1-895. 18. É. 285, tá 3170. Tá 3520, prossiga. É livre, está 3520, desça para 2000 pés. Autorizado ELS, Ray Report estabilizado. Reforço na 3170. São 3170, solo aos 47, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette pro 06, tá 3170. Para pushback, acionamento, gol 1192, remota 07. Gol 1192, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa e aciona, gol 1192. Localizador 3520, passou o turno, estabilizado, localizador. Então, 3520, mantém aproximação, já visual com campo? Negativo. Sim, mantém a aproximação, já passa visual com campo, pista molhada, sem chuva sobre o campo no momento. Aerotaxi, gol 1192, Fernando Fortaleza, com 3 horas e 50, 3-2 agora. Gol 1192, táxi via Bate 1, Índia, ponto de espera 1-0, reparte pronto, ajuste 1-0 no meia. Aerotaxi, até o ponto de espera via Bate Índia, vamos lá, reparte pronto, 1192, 1-0 no meia. Até com chuva leve, 3520, agora visual com campo. Então, 3520, livre pouso, vento 200 graus, 4 nós. Livre pouso, 3520. 0, voo 1192, visual coronel nacional. Voo 1192, após a passagem do tráfego nacional, ali mantenho no 0. Após a passagem do tráfego, ali mantenho no 1192. São 3520, solo 56, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette pro 03, botão 3520. Uno 1192, livre decolagem, vento 190 graus, 062. Livre decolagem, ano 0, 1192. Decolou 58, controle 119, decimal 8, um bom dia. 1198, voo 1192. Controle Salvador, gol 1192. Voo 1192, contato radar, você mantenha o 370, saída Pouca. 0370 na Pouca, voo 1192, para a cidade de Aracaju? Jamo. Quando Jamo, voo 1192. Controle Salvador, 35329. 35329, aciona a identificação, 7x4, 10, 06. Para 4 mil, uma janela, uma meia, atrás, aí. Pegando. 9960, gol 992. Pequenos desvios devido a formações, gol 992. Gente, gol 992, já você para o Recife, 2615. Entendeu que para chamar Recife no 2615, gol 992. No 2685, informar o desvio. Negativo entendimento, senhora. Frequência do centro Recife, 126.85. 2685, gol 1192. 35329, possibilidade de ir para Tuna? 35329, desce para 2000 pés, destino 096, está autorizado o sistema de estabilidade. Ok, é para Natura, descendo para 2000. Patrulha Salvador, passarinho do 2228, boa noite. Passarinho do 2228, aciona a identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 096, volta. Desce para 2000, 1096, possibilidade, senhor, de cortar a coisa do ano, até o tornado. Passaredo 2228. Ah, poderia confirmar, não recebeu sua mensagem. Passaredo 2228, voa Duna. Voando Duna, grato. Fui LS, trip 5239. Trip 5329, do Rio, 9895. 9895, boa. Torre Salvador, trip 5329. Boa noite, trip 5329, livre pouso, pistoma 0, vento 150 graus, 08 nós, pista molhada. Livre pouso, 10, boa noite. Desvio a direita, passando 2228, tá? Certo.